Dime. Conforme informação em curso, é a Índia, por gentileza, 118-95, senhor. O uniforme, por gentileza, a informação prevê que essa frequência está indisponível, senhor. Salvador Oxamé Armelo, 251. Contato radar na decolagem, 5360, saída da Real Prod Lida. Qual a Pro? Lida. Prod Lida, 6251, sobe 360.